papudo está nero, nero, nero, está nero, e o papudo está nero, nero, ma. Oi, o popo peneruê, oi, o popo peneruá. Oi, o popo peneruê, sacode um pouco, e oi, o popo peneruá. Roda volante, puxa avante, manivela, meu mano, carrega nela, bota azeite no mangá. Tem uma faca, uma pistola, uma riuna, quando quebra, se recuna, mole embaixo, tira o pá. Oi, o popo peneruê, oi, o popo peneruá. Oi, o popo peneruê, sacode um pouco, e oi, o popo peneruá.